Antena Web Informação com Sara Freixo. Sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. António José Seguro voltou a acusar o governo de estar a destruir o Estado Social. O secretário de Estado do Partido Socialista afirmou que só é possível sair da crise com crescimento económico. Seguro diz que o governo está a aplicar a receita do empobrecimento que vem da Europa e defende uma economia de mercado regulada, justa e transparente e a promoção da coesão social. O ministro da Educação nega que o governo tenha a intenção de despedir entre 30 a 50 mil pessoas na área do ensino. Nuno Crato diz que tal atitude seria irresponsável. O ministro da Educação disse que uma coisa é o relatório do FMI, onde esta medida foi proposta, e outra é o que o governo vai fazer. Nuno Crato diz que até ao momento não houve qualquer despedimento no setor da educação. O ministro dos Negócios Estrangeiros disse esta segunda-feira que um euro da União Europeia investido no desenvolvimento rural mobiliza 4 ou 5 euros de investimento privado no setor da agricultura. Paulo Portas pretende assim evitar o corte previsto no orçamento comunitário para a agricultura e que pode chegar aos 80 mil milhões de euros. O antigo presidente da Grécia afirmou esta segunda-feira que todos os sacrifícios que os gregos estão a fazer podem ser em vão. George Papandreou discursou na abertura do Congresso da Internacional Socialista, onde também estava António José Seguro, em Cascais, e lembrou os europeus que a crise não acabou e que, se a Europa não tomar mais medidas, todos os sacrifícios exigidos até agora aos países como Portugal, Espanha, Grécia e Itália poderão ter sido em vão. Os sindicatos da RTP receberam esta segunda-feira a garantia do governo de que só sairão da estação pública as pessoas que manifestarem vontade de o fazer. A informação foi dada por Clarice Santos, porta-voz da plataforma dos sindicatos da televisão pública, à saída de uma reunião com o ministro Miguel Relvas. Em janeiro, mais 132 mil pessoas inscreveram-se nos centros de emprego em Espanha. Os desempregados são agora 4 milhões e 98 mil, o número mais alto de sempre. Andaluzia e Madrid foram as regiões onde mais cresceu o número de pessoas sem trabalho. Termina esta segunda-feira o prazo que os funcionários do setor privado tinham para dizer aos patrões se queriam ou não receber os subsídios em duodécimos. Quem não comunicou a sua escolha aos patrões poderá ficar sujeito a receber os subsídios em duodécimos por simples decisão do patronato. Os preços dos combustíveis subiram pela quarta vez este ano. A Galp subiu a gasolina 2,5 cêntimos, mas o gasóleo manteve-se. Na Cepsa, a subida da gasolina foi de 2 cêntimos. A BP e a Repsol ainda não mexeram nos valores dos combustíveis. Enzo Pérez, Lima e Rodrigo foram os responsáveis pelos 3 golos com que o Benfica derrotou o Vitória de Setúbal na 17ª jornada do campeonato. Beira-Mar e Sporting de Braga empataram a 3 golos ontem em Aveiro. Benfica e Porto continuam ambos no primeiro lugar, com 45 pontos. Em terceiro está o Braga, que pode ser ultrapassado esta noite pelo Paços de Ferreira, que ainda não jogou nesta jornada. Silvio foi o escolhido de Paulo Bento para substituir Miguel Lopes no jogo desta quarta-feira contra o Equador. Miguel Lopes lesionou-se no encontro que opôs Sporting e Rio Ave e o selecionador nacional chamou Silvio para o seu lugar. É a terceira substituição em relação à lista original de 23 convocados. Paulo Bento viu-se também obrigado a substituir Ruben Micael e Hugo Almeida por André Gomes e Nelson Oliveira. O Antena Web Informação fica por aqui. Boa noite. Até amanhã.